deixa meu cabelo em paz, deixa meu cabelo em paz. Olê, olá, deixa meu cabelo em paz, deixa meu cabelo em paz. Meu cabelo, pai, deixa meu cabelo, pai. parar, parou.